Estamos aí, talado. Tudo bem, Geis? Vinícius, meu, que chuva, talado. Que chuva, que... tá todo molhado. O cheiro não é de asa, é de cachorro molhado. Meu, essa chuva, salado. Chuvas. Porque é muita chuva, né? Do meu lado mesmo, Geis? Vou ficar do seu lado, meu. Falei teu nome certo hoje? Geiso. Obrigado, Geiso, por ter vindo aí. Ô, pega um café pra mim ali, por favor, Geiso. Vou pegar um café, então, meu. Obrigado, querido. Quinta-feira, 2 de setembro de 2010. Hoje é dia do florista. Você que vende flores. Você que manda flores e diz que o seu negócio é romance. Né? Não sei, aquele amante. Esse pessoal, Porã, tá apaixonado. Parabéns, você, florista. Muito obrigado pela existência da profissão, né? Porque nós eventualmente mandamos flores, mandamos rosas. Como assim nós, né? Eventualmente? Porque eu. Nós, homens, não? Vocês não mandam rosas e flores? Eu tinha um amigo que mandava pra amante. Todo dia ele dava uma rosa. Chegava lá no apartamento da amante. Todo dia uma rosa branca. Todo dia chegava uma rosa branca. Ele via a amante todo dia? E aí ele... Mas que inferno. Não, ele não via. Ele mandava. Ah, ele mandava. Não, todo dia ele chegava com a rosa. E aí um dia ele traiu a amante. E aí a amante acabou. Como é que se trai uma amante, cara? Com outra mulher. Com a esposa? Não, pode ser a esposa. Não, aí não é o cara de índole, ele não trai amante. O cara de índole não trai amante. Cara de índole tem cara de caráter. Cara de caráter. Eu vou dizer que não tem nada a ver com caráter e índole, traição e fidelidade, cara. Isso é doença o nome. Não é caráter, não é índole. Ou o cara é doente ou o cara não é doente. O cara que não é doente não trai. O cara que é doente trai. A sociedade que criou essa coisa de monogamia. Mas só sabem falar de família. Olha, cara, fala só de flores, um amigo meu. Chegou. Aí tá. História de flores. O dia do bibliotecário, a gente vai conseguir. Tava lendo um livro lá de traição. Cara, eu só queria dizer que nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Então talvez... É verdade, Porã. Hoje tá... Um abraço, Porã, pela sensibilidade. Tá preocupado, Porã. Porã, tu vê que vai cair e te atira. Daí tu já prevê nóis, o tombo, entendeu? O pior do amigo do Marcos não é amante, nem interrompido com outra mãe, mas mandar rosas todos os dias. Todo isso dia. É que me preocupa. Virou monótono, né, cara? Isso me preocupa. Virou monótono, virou rotina. Sabe qual era o sobrenome dele? Rosas. Aí ele mandava uma rosa. Morava em Rosário. Ele era bem. É, um cara romântico. Rosas. Cara, além de rico, era romântico. Tá bem. Um amigo hoje meu, também. Não. Calma, cara. Ainda tem várias categorias de aniversário hoje. A gente vai chegar uma e meia e sem vencer todas as categorias. Sobre flores. Sobre flores, e o cara que tem o sobrenome de Rembo daria o quê todos os dias? Último comentário de flores, Potter. O amigo meu recebeu flores no momento que a namorada dele estava subindo ao elevador. Entendeu? Chegou um cara, entregador de flores, que não era da namorada as flores. E ele tava com um ramo de flores na mão. Ele viu o cartão, viu que não era namorada. E na hora que ele fechou a porta, passou 10 segundos a namorada, bateu a campainha, ele abriu a porta e deu o ramo de flores pra namorada. Esse é mestre. Se tu quer romances, lê um livro, sei lá. Esse é mau caráter. Esse é mau caráter. Esse é mau caráter. Diferente da doença, entendeu? Esse é mau caráter. Ele não tinha muito o que fazer, né? Ele tinha 10 segundos, 15 segundos. Mas eu fiquei pensando nesse amigo. É a lei da selva. Esse amigo do Pianjas que dava flores todos os dias pra amante, ele é tão doente que ele cria uma rotina também com a amante. Com a amante. E depois traiu a amante. Claro. Isso é mau caratismo. Claro. Trair a amante é mau caratismo. Hoje também é dia do repórter fotográfico. É o cara. Grande abraço a você. Né? O cara que flagra as relações. Repórter fotográfico. Isso. Nossos colegas dos jornais do Grupo RBS, um grande abraço a todos. Fala, segue, Pia. Segue flores esse cara aí. Esse cara normalmente segue onde é que vão as rosas. É. Isso aí, ó. Tá bem. E os destaques do Clique RBS. Começou hoje o período de inscrição para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. São 5.018 vagas oferecidas este ano. O endereço para inscrição é o vestibular.ufrgs.br, onde também estão as regras do vestibular 2011 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vestibular.urgs.br. Quanto que tá a inscrição? Não presta pra nada, gente. Eu tava pensando em não tenho informação. Não tá mais sem pila já, né? Há um bom tempo já, né? A inscrição? É. Poxa. Polícia Federal investiga supostos desvios de até 10 milhões na área de marketing do Banrisul. Olha! A suposta organização criminosa seria integrada por um alto funcionário do banco, diretores de agências de publicidade e prestadores de serviços. A investigação dá conta de que as ações de marketing do banco, contratadas junto a agências publicitárias, seriam superfaturadas. Até o momento, 3 pessoas foram presas. Frente fria traz grande volume de chuva e despenca a temperatura no Rio Grande do Sul. Segundo a Central de Meteorologia, máxima no estado não deve ultrapassar os 19 graus. E em Santa Catarina, boa parte do estado segue com o tempo seco. Boa, hein? E temperaturas elevadas. Mais de 30 graus, cara, em Santa Catarina. Eu tive na Central de Meteorologia da RBS, cara. É muito legal, cara. Eles têm lá uma vaquinha que muda de cor se vai chover. Tem lá um termômetro daqueles de geladeira. E tem uma velha pedra que dói o joelho. O galo, não tem um galinho? O galinho também. Vai chover. Cara, a tecnologia é um negócio espetacular. Toca com dor na junta. Dói o joelho e o joanete. Dói o joelho e o joanete. Quando vai chover, dói. Gente com cicatriz também. Gente com cicatriz. Aí tá lá o Cleo Kuhn, né? Anota. De manhã cedo ele anota. Doeu o joelho da velha. Que nada é mais preciso pra prever a meteorologia hoje, pra ver o tempo, do que isso, né? Joelho de velha. Porque todas as outras ferramentas, em algum momento a gente vai ter um erro, né, cara? E não é culpa da ferramenta, né? Não é. Tu não prevê chuva, obviamente, né? Cientificamente, mas é, dependendo de que colocam dentro de ti, por exemplo, no meu tendão de Aquiles lá. Peraí, para aí, cara. Essa melhora. Na minha operação de tendão de Aquiles, teve que juntar um pedaço ou outro. Certo. Ou seja, tem alguma coisa que não é humana ali dentro. Metade. Né? Metade. E aí, acho que metade aí de ti o frio não é e a chuva mudam mesmo. Causam dor. Claro, porque. Causam dor. Porque o frio esfria muito o metal, né? E tu tem um metal dentro de ti e eles... Não necessariamente metal, pode ser outro tipo de material. Pop rock. Qualquer material que seja diferente daquele humano, que não tem, né, como fazer, né? Calma aí, que o castelhano... Propaganda causa risco de morte na cabeceira da ponte em Florianópolis. Mulher pelada? A Polícia Rodoviária Federal vai solicitar o fim da propaganda em locais perigosos. O risco é iminente de um acidente grave. Os pontos que mais preocupam são as saídas e entradas da ponte. Dependendo do vento, as bandeiras invadem a via, colocando em risco as vidas dos motoristas que ali trafegam. Bastam alguns segundos de distração para um acidente acontecer. Cai um cavalete, né? Sim, eles botam em cavalete. Quem é que nunca votou num candidato por causa de um bandeiraço, né, cara? Que eu vou ver um bandeiraço? Não, eu vou votar nesse bandeiraço aí. Eu acho que é um anti-marketing. Se eu não tivesse visto esse bandeiraço... Cara, eu também acho que é anti-marketing. Se eu fosse votar em alguém porque tem um cara feio balançando a bandeira, eu já tinha, sei lá, virado torcedor do Havaí, assim. Porque, nas grandes avenidas das cidades tem, ao longo das avenidas, que tem canteiros e calçadas e tal, várias placas, uma atrás da outra, eu tenho prazer de ir passando por elas e dizendo, não vou votar. Os caras ganham dinheiro, meu salário. Quem? Muito bem, senhoras e senhores, depois de 5 anos, temos vinhetas novas! Yes, quadros novos! Tudo novo no Qual É 2010. Só continua a gente de igual, né? É verdade, mas mesmo nós, doutor Rogério Bauer, estamos... Estivemos fora do ar por grande abraço, Jair Bal. Mas já voltamos. Vai daí, então, meu querido Marcelo. É verdade, amigo. Tinha esquecido que tinha quadro do Bad News hoje. É verdade, eu também, Marcelo. É que tá um dia fraco, viu, Féter? É verdade. Alô, Féter. Tô te ouvindo. Alô, Féter. Tô te ouvindo, Marcelo. Tá ruim, o dia hoje tá ruim, não teve pra mim tá bom, cara. Ninguém morreu hoje, tá frau. É mesmo? Hoje Porto Alegre tá muito paradona. Tamo contratando aí quem quiser assassinos, quem quiser trabalhar, viu? Quanto? Bad News. Quanto tá pagando? É o salário? Quanto tem paga, ali, Marcelo? É mínimo. Fale conosco, vai no link, fale conosco. É verdade. E aí tem lá a opção, se inscrever para matar. Nascido para matar. Um empresário de 50 anos gastou 40 mil reais para criar uma boneca inflável. Igualzinha a ex-namorada que o abandonou. Quem aqui? Será que ele queria furar ela inteirinha? Olha, quando uma ex-namorada me abandona, eu imagino ela no banho. Não tem que criar uma boneca inflável de 40 mil reais. Mas você tem uma imaginação muito fértil. E por 40 mil reais eu contrato uma melhor que a minha ex-namorada, né? Contrata várias melhores, várias, né, Marcelo? Melhores, né? Combinei com a boneca inflável, ela furou. É verdade. Cala a boca, Marcelino! Policiais são investigados após assistirem a sexo entre duas presidiárias. Ah, para! Acontece sexo na prisão também, não acontece, sei se vocês é já... verdade! Vocês burguês, você burguês aí sentado na frente da sua lareira. Você que tá aí! Tomando um licorzinho de laranja! Verdade, tá. Não sabe! 43. Cala a boca, Marcelino! Momento de indignação aqui, porra! É verdade! É verdade! Você é verdade, que tá aí na sua casa, gentinha, no moinhos de vento, não sabe que acontece sexo também na penitenciária. É verdade! O incidente aconteceu no Canadá e 7 pessoas, sendo 4 policiais, ficaram assistindo o vídeo. Ficaram vendo como é que é. Sempre bonito mesmo. É verdade, tu tirou a câmera da Bad News do banheiro feminino, Marcelo. Imagens, olha ali as imagens. Câmera do banheiro feminino. Olha ali as imagens. Estamos agora com a câmera do banheiro feminino. Corta, Marcelo. Viu o que o Neto falou? Na penetra em seária. Entendeu? É muito sofisticado. É verdade. O Neto tá bem hoje. Ninguém alcançou. O Neto hoje tá bem. Tá bem. Ninguém alcançou a piada do Fagundes. Cala a boca, Marcelino. É, e a última notícia de hoje. Um homem pelado aparece num parque nos Estados Unidos e é suspeito de se exibir para 2 mulheres. Mas é elefantinho. Elefantinho, pegou as orelhinhas. Ah, quis mostrar as coisinhas pras mulheres. Foi num parque em Seattle, terra do rock and roll, né? Era do grunge, terra do suicida. É verdade. Sabe qual é a diferença do Kurt Cobain pro Michelangelo? Os dois pintaram o teto. Ah, meu Deus. Os dois usaram... semelhança, Marcelo. Tá bem, Marcelo. Usaram seu cérebro pra pintar o teto. É verdade. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelino. É verdade. É contigo mesmo, Marcelino? É verdade, é comigo mesmo. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. Português, Cristiano Manuel, percebe que o seu burrinho de estimação... Anda meio cabisbaixo. Que coisa linda. E aí resolve levar ele no veterinário. O veterinário examina e tal. Olha, seu Cristiano Manuel, o seu burro tem diabetes. Ora, raios, mas como assim, diabetes? Como é que ele pegou isso, afinal de contas, então? É que diabetes não se pega, seu Cristiano. Essa é uma doença hereditária. Ora, pois, mentira, não pode ser verdade. Na minha família ninguém tem. É que o burrinho já fazia parte da família. Como todo bichinho de estimação, exatamente, né? Aquelas das pessoas. Tem bicho de estimação, Geiso? Eu tô tentando comprar, meu. Eu vou ver ainda, salado. Qual bichinho vai ser? Eu vou ver, meu. O que acendeu o telefone, eu compro, salado. Depende ainda do dia, salado. Vai daí, meu Potterzinho. Sabe que o Orkut é um dos sites mais acessados do Brasil, né? Sim. E aí ainda tem a sorte do dia no Orkut, né? É verdade. E aí tem uma brincadeira que fazem aqui, que é o seguinte. Depois da frase sorte do dia ali que tem... Coloca a expressão na cama. Na cama. Aí fica assim, mais ou menos, ok? Manda o Ricardo Albino de Navegantes, Santa Catarina. Você se dará bem na expansão dos negócios na cama. Estão falando bem de você na cama. Você tem o equipamento em comum para o sucesso. Use-o corretamente na cama. Você passará por algumas experiências maravilhosas na cama. Os jovens têm anseios que nunca passam, enquanto os velhos têm lembranças do que nunca aconteceu na cama. O grande prazer da vida é fazer o impossível na cama. Um grande homem sempre recebe a ajuda de outros grandes homens na cama. Você terá uma velhice muito confortável na cama. Hoje você vai ver um biscoito da sorte que nunca viu antes na cama. E por fim, não deixe que os amigos abusem de você. Trabalhe com calma e em silêncio na cama. Manda um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, tu gosta de fazer gesto, né? Não pode ler, pode ficar tranquilo, pô. Tu lê que eu falo. Aí eu falo e tu aí fala o mesmo. Aí depois eu assim, pô. Tu parece saber o que é aqueles caras que trabalham na aviação lá. Ó, pode vir, estaciona. Vai, mais pra frente, agora para. Pros lados. Manda um... Pode ficar tranquilo. Pra galera de Navegantes, Ricardo Albino. Ô, meu, por falar em Navegantes, hoje é aniversário de Blumenau. Alô, Blumenau. Bom dia, Brasil. 160 anos dos alemães naquelas terras, hein, meu? E tu sabe que hoje... das alemãs, né? E das alemãs também. Eu vou arriscar dizer que é a cidade mais legal do Brasil, cara. Olha! É o povo mais legal do Brasil. E pensa na situação do blumenauense que hoje está saindo no seu feriado para emendar com o feriado de terça-feira, cara. Hoje um ouvinte me mandou um e-mail: tô saindo hoje e só volto quarta que vem, cara. Que é feriado lá hoje, cara. Vai enforcar sexta-feira, a segunda, e vai voltar sua quarta. E a gente que foi convidado pelo Oktoberfest Blumenau pra ir lá, né? E vamos lá, né? Verdade, tem gente que foi. tem gente que foi? Dilma, tem gente que abraço foi pro muito Gabriel, legal. Vai daí, Gabriel da Eisenbach, lá em Blumenau, lá deve estar comemorando com muitos chopps lá, oh, o pessoal. E tem pode um crer. Outro restaurante espetacular, o Friesen. Em cima do monte, lá em cima de uma montanha em Blumenau, dá pra ver a cidade toda. Eu quero mandar um beijo pra Frozen. Tia Carmen de Blumenau. Tia Carmen de Blumenau, um beijo, sinta-se beijada. Blumenau tinha a Love House. Um abraço, Pedro. Não sei, não conheço Blumenau. A Love House, você pagava R$15, bebia cerveja liberada e via shows. Legal, shows. Vai daí, meu compadre. Essa é mais uma pro Nego Velho, mandou o cara aqui. Que? Nego Velho andando no acostamento de uma estrada com aquela carroça velha. Braba, caindo os pedaços com um burrinho daqueles que mal se arrastava assim, né? Quando do lado dele encostou um ricaço assim, né, um baita de um carrão, e disse pra ele: e aí, nego velho, onde é que tu pensa que vai com essa tua carrocinha aí, meu? Dá uma olhada no meu carro aqui. Credo, isso aqui é tropa de 100 cavalos, meu. 100 cavalos? É, motor, né? Pra que cavalo? Mas pra comparar com a carroça. 100 cavalos, só novo. Mas é mais forte que a carroça. Aí o nego velho disse pra ele: que tem um cavalo só. É, não me importa, querido. Deixa que eu vou indo, devagarinho eu chego lá, né, querido? Humildade. Aí o cara acelerou tudo que podia, atirou aquele monte de terra na cara do nego velho. Assim. Aí, gente, olha aí, ó. Nossa, tô adorando, ó. Mais na frente, uma ponte, várias pessoas olhando pra baixo, o nego velho também curioso, parou, deu uma olhada lá, embaixo tava o cara. Embicado com o carro dele, dentro, metade pra dentro do rio lá. O nego velho olhou pra ele e disse: e aí, nega? O cara olhou pra cima e enxergou o nego velho. Dando água pra essa tropa aí, querido! Eu só não adianta correr. Boa! Devagar, querido. Que beleza. Paulo de Viamão. Pois não. O Paulo entrando? Nosso amigo Paulo de Viamão, ele tá enviando aqui nomes no mínimo estranho de algumas igrejas que ele encontrou na internet. Videocassete, os carros loucos, atrasados, eu tô um pouco cinto. Eu acho que só tem que... Mas eu não me encaixo, eu sou problema de motel de carnaval. A carnaval é ouvindo da selva. Tá, vai, porazinho. Mandar um abraço pra Dona Maria, mãe do Cícero. O meu amigo lá da Harmonia do Imperador, que está ouvindo o programa. Um abraço pra Dona Rose, falar. Pra Dona Rose também, gente. Ah, vamos aos nomes das, das igrejas. Igreja Cristo é Show! Opa! Igreja da Serpente de Moisés, que engoliu as outras. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Pentecostal Barco da Salvação. Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. É o Cuspe de Cristo, né? Creio. Igreja Menina dos Olhos de Deus. Menina dos Olhos de Deus. Aí tem o Bola de Neve Church, que é a igreja lá do Rodolfo. Deus que prefere os meninos dos Olhos de Deus. Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado. Barranco Sagrado. Abraço, Júnior. Igreja ET. QB, eu também quero a benção. Eu também quero a benção. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica. Isso é verdade, cara. Não, isso não. Ah, cara, ele disse que achou na internet aí, ó. Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta. Viu, Potter? Deixa aí, é difícil dele guardar. Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo, que ora a Bíblia. Tudo isso é verdade, cara? Pode ser. O Bola de Neve, botar Bola de Neve, eu sei que é verdade. Tinha uma igreja batista no Estreito, lá em Florianópolis. Estreito, querido, ó. E o slogan era: Estreito é o caminho da salvação. Boa. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Congregação Antiblasfêmias. Igreja Bailarinas da Valsa Divina. Ó, oh, é legal, aí, tem o lanche. Igreja Congregacional Exigimos a Graça de Deus. Olha! Igreja. Tem o PROCON da Graça de Deus. Exigimos! Igreja Batista Pronto Socorro das Almas. A Igreja Batista Congregação desmaiou. Cristã dos Fiéis Vencedores Salvos da Macumba. Aí já é preconceito. Igreja Assembleia de Deus Botas de Fogo Ardentes e Chamuscantes. Essa é da Pirelli. Botas de Fogo Ardentes e Chamuscantes. E a Igreja Evangélica da Bazuca Celestial. Foram as igrejas enviadas aqui pelo nosso querido Paulo de Viamão. Deixa eu mandar um abraço pra uma galera. Manda aqui, abraço, ó, aí, Maurício Amaral. Primeiro lugar, mandar pra Bruna, também pro Everton, pra Suzane, pra Juliana, pro Túlio, pra Dayana, pra Rochelle e pra Lu. Todos são colegas de trabalho, trabalham juntos aí. Foi muito bem recebido lá. Trabalha onde, Maurício? São colegas de trabalho, trabalham juntos. Trabalha com eles? Jornalismo. Todos eles trabalham juntos e receberam. São nossos ouvintes. São nossos ouvintes, pediram abraço. Obrigado, queridos. Grande abraço a todos aí. E sabadão a gente vai estar onde, Maurício? Em Santa Maria. Santa Maria! Eu vou pra Santa Maria. Santa Maria. Eu vou pra Santa Maria. É na Balari. Na Balari. Em Santa Maria. Aniversário da Atlântida Santa Maria, balada do Pretinho, Balari sábado. Do Pretinho. Ô, queridos, tem aqui um e-mail de uma profissional. De uma profissional da aviação civil. A nossa querida ouvinte Leia diz assim: o que, Potter, o que queremos dizer com bem-vindos a bordo? Sou comissária de voo e, como a aviação civil tem sido assunto nos últimos dias aí no programa, aproveito para esclarecer algumas coisas sobre o voo e os procedimentos de segurança que a maioria da galera não dá a menor importância. É a hora que a gente bota o fone de ouvido e... Exatamente. Liga. Primeiro, comissários de voo têm a responsabilidade de garantir a segurança dos passageiros. Não são garçons ou garçonetes, toma, Potter. O serviço de bordo e de entretenimento foi criado com a intenção de distrair os passageiros que têm um medo de voar. Não é uma obrigação da empresa oferecer jantar, almoço ou seja lá o que for. Bom, foi o que eu falei, né? Parece acomodar as bagagens no compartimento é uma dica para a sua própria segurança. Olhe Potter sempre ao seu redor imaginando o pior. Potter. É que não tem como, né, tu tá no avião e imaginar o melhor. Eu sempre imagino o pior. Eu no também. Avião. Não, ah, tem cara, como. Eu não sou desse. Se o avião cair e você sobreviver, não queira morrer nele parado porque não consegue sair trancado com um monte de bagagens que deixou aos seus pés. Potter. Deixe sempre o caminho livre para uma possível evacuação. Correria. As poltronas devem estar na vertical porque o espaço entre uma e outra é muito pequeno. Numa evacuação, a pessoa vai ter dificuldades para sair se o passageiro da frente estiver com a poltrona reclinada. Eu tava com dificuldade de evacuação. Potter. E não esqueça de localizar a saída mais próxima para não perder tempo na corrida. Potter. Temos o objetivo de tirar todo mundo do avião em até 90 segundos. Mantenha o celular desligado durante todo o voo. Não seja irresponsável. Se a empresa não permite o uso dos mesmos, é porque de alguma forma vai interferir no voo. Mães e pais, não existe birra que faça sarar uma batida ou um machucado de seu filho se estiver em pé quando der uma turbulência forte. Eduque-o para ficar sentadinho com o cinto afivelado. Sexta, não adianta xingar, brigar ou bater em qualquer funcionário em função de atraso de voo. Pode acreditar, a empresa faz de tudo para não haver atrasos, afinal a empresa está perdendo dinheiro e muito. Uma aeronave parada no aeroporto é paga por minuto para a Infraero e são milhares de reais a cada minuto. Sétimo, uma última dica: respeite os comissários de voo a bordo, respeite sua opção sexual. Se qualquer coisa der errado, você vai precisar deles. Potter. Desde uma evacuação no meio do mato até sua mulher entrando em trabalho de parto. Potter. Fica aí a dica. Potter. Espero que possam ler e que ajude a galera a se conscientizar. Potter. Um abração a todos. Mandou aqui a Leia Pfeiffer, que é, muito bom, Potter, que é comissária de bordo da aviação civil. Potter. Obrigado, Leia. Obrigado, Leia. E agora, Potter? Eu não tô vendo os dedos do Potter. As pessoas... Nesse momento é um clima de bastante tensão, João Potter. Eu só pedi. Ele está pronunciando nesse momento. Só todas as aeromoças sejam aeromoças. Repare no fundo aí, o Potter. Não falei falando que eu não queria ter segurança, não falei que não era pra não inclinar a coisa. Cara, o teu pedido, pode não ter pedido, não era pra nada, não. Potter, eu só queria Potter que nervoso. Só fosse aeromoça, só o Potter tenso. O teu pedido é preconceituoso. Alexandre, nesse momento, Alexandre Fetz se pronuncia. Vou deixar nervoso só pro preconceituoso pra não ficar mais pesado. É porque, cara, tu não pode. Nesse momento ele mija direto. Nesse momento perde o controle total. Mas vamos continuar aqui, a qualquer momento a gente informa alguma coisa. Vamos classificados do Pretinho. Vou te falar uma coisa, Potter. Tu já foi destratado por algum aeromoço? Nós estamos retomando daqui. Não estamos falando ao vivo. Gente. Eu só quero aeromoça, só isso. O tarado, eu quero aeromoça. Mas não vai ser atendido. Por exemplo, ela falou da comida. Eu falei assim: ó, eu não preciso de comida pra voar. Falei aqui no programa. Então, por que não tá reclamando que eu falei de comida? Para o semblante pesado. Agora, aqui é legal. Ela só tá esclarecendo. Uma mulher de Taezinho, bonita. Servindo e me ajudando no avião, cara. Isso é mais legal. E independente de homens ou mulheres, a gente sempre foi bem tratado quando voou por qualquer operadora de sem dúvida. Pô, né? Não, galera, eu já peguei uma bichinha braba. Agora eu nunca peguei uma mulher braba. Por que a bichinha tava braba? Porque a bichinha sabe que tu não gosta de bichinha. Mas a bichinha nem me conhecia, cara. Que não te conhecia, rapaz. Não tem. Olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Não tem, com toda humildade eu vou falar isso, não tem comissário de bordo que faça algum trajeto, algum percurso envolvendo Porto Alegre, Florianópolis e qualquer outra cidade desses dois estados que não conheça não ouça o Pretinho, cara. Eu acho que, mas pode ouvir, cara. Não tem, cara. Não tem, porque a gente já conversou com vários deles. Todo comissário é muito aberto. Mas essa pessoa não só me maltratou, ela maltratava todas as pessoas. E era uma bicha nervosa. Ah, bom. Todo comissário é muito aberto e prestativo. Relacionamento, de certo. Vamos aos classificados do Pretinho. Meu nome é Maurício Schneider, tô anunciando o carro do meu irmão. É um Peugeot 307 Sedã, ano 2008, com Presence Pack, prata 1.6, completo e com 60 mil quilômetros, pela bagatela de R$38 mil. Motivo da venda, meu irmão vai vender o carro para comprar um outro carro para minha mãe, já que é o único carro com altura suficiente, é uma caminhonete para adaptação ao transporte de cadeirantes, que no caso sou eu e minha irmã. Pô, que legal, é uma Doblô que já vem adaptada para cadeirantes. E-mail para contato, Maurício Mamute. O Mamute, cara. O grande Mamute. Maurício Mamute, @hotmail.com. É só falar que manda fotos. Mão muito obrigado, roda, galera. Manda um... Exatamente aí, doutor Alceu. Exatamente, vamos ser bido mundial. Obrigado, doutor Alceu. Caros pretinhos, vendo o meu lindo Ford Fiesta Sedã, 1.6 Flex completo 2006, que já conheceu muitos lugares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está com seus 90 mil quilômetros, porém carinha de 30 mil quilômetros. Isto tudo pela bagatela. Olha só, cara, os dois anunciaram... É, falar bagatela é barba, né? É, exatamente, fizeram seus anúncios com bagatela. Os dois anunciaram aqui pela bagatela este Fiesta por R$24.900. Motivo é simples, chegou a hora de pagar as contas, manter o crédito, ficar de bom humor e beijar a nega véia com mais vontade. Então é vendofiestasedan@gmail.com. Vou dar dica aqui pro Maurício Schneider levar o carro dele lá na Maxim Peugeot, que vai ser muito bem avaliado pelo meu amigo Sandro. Falou? Vamos faturar! Opa, Amir! Desculpa, Amir, hoje não vai dar. Vamos faturar, porque hoje eu trouxe até uma frase pra você pensar. Olha aí, que não vai dar. Olha aqui que frase bonita aqui, ó. Pra audiência do desclassificado do Amir: água mole em casa de ferreiro com espeto de pau, tanto bate no teto de vidro com duas cajadadas só. Bem melhor que dois voando. Muito bom. É, meu querido tio Dino, cliente aqui do desclassificado, tio Dino, comprou o ejetor de helicóptero. Comprou. Pô, que legal. Falecido tio Dino, grande abraço. Muita saudade dele, né? Em memória. Ai, que maravilha. Ó, tô anunciando aqui, ó, dois anúncios. Velhinho com mal de Parkinson procura emprego em grupo de pagode. Ah, pra tocar pandeiro. Tocar pandeirinho. Vem a lua. Ouvinho. Pode tocar chocalho, tudo mais. É velhinho, www.twitter@gmail. Estagiário homem ainda tá aí. @orkut.http. E o segundo anúncio, eu troco airbag do meu carro por um implante dentário ou uma plástica facial. Aí, ó, fica você, se você tem um implante dentário sobrando na sua casa, dê aqui pro nosso amigo. E quer um airbag? Um airbag aqui. Muito legal. O e-mail é todesfigurado@acidentedetransitoleve. www.orkut.com. Ele não tem freio, cara. BR. Almir, tem desgraçado, já pegou três meninas na empresa. Não faz assim, o estagiário novo tem namorada, não faz assim. E está cantando a rodaica.com.br. Deixa eu falar uma coisa, cara. Tem um amigo meu que estava dirigindo seu carro relativamente novo, não, semi-novo, ano 2008. e ele trupicou, cara, bateu com o carro na hora de estacionar no hidrante e abriu o airbag, cara. O cara tomou, quase infartou, velho, cara. Sim, porque é uma imensa infartou. É um soco, né? É um soco, cara. Não, é uma imensa luva de boxe. É, impressionante. É mesmo? Impressionante, sério, sério. É um soco. Quase parado, estacionando. Quase parado. E é perda total, né? Perda total. O airbag é perda total. Ô, boa dica, hein, Maurício? É. Quando tu não tem como recondicionar o airbag. Verdade. Um abraço aos corretores de seguro que estamos ouvindo. Já antes do intervalo, eu aproveitei o primeiro assunto das brincadeiras das rosas que o Pianos contou, a história do amigo dele, depois do fotógrafo que segue pra cá e pra lá e botei uma frase no Twitter ali. Durante. É impressionante, cara. É impressionante a reação das pessoas. Qual foi a frase, Pi? Eu olhei. Quem segue as flores encontra o amor. E aí é impressionante como as pessoas, o sexo masculino e o feminino reagem em relação a os homens se chamaram de gays. Mas completamente. E as mulheres, Mr. P. Claro que eu já sabia que isso ia acontecer. Mas é legal tu comprovar, entendeu? Que quando o cara não debocha, aliás, não brinca com a história do gay, ele debocha, entendeu? Uh-huh. Quer dizer, a cabeça é completamente diferente da mulher, né, cara? É uma coisa impressionante. Cara, mas ontem, então, mais um exemplo aqui. Nós fizemos um comentário sobre costela no programa ontem, que costela não tem dom pra sacola. Outro sabe, outro não sabe. Pô, cara, fiquei com uma vontade de comer uma costela. Saí daqui, passei no açougue, fui pra casa, fiz a costela, comi a costela e fotografei a costela e tuitei a costela. Falei, pô, cheguei em casa e meti uma costela. Me chamaram de gay, cara. Chamaram de gay no Twitter. Acho que não tem chance mais. Não tem chance. Se o cara chamar de gay porque assou uma costela. Velho, assou uma costela e ia chamar de gay, Petra, cara. O Petra, um dia eu tô com 5 mulheres na cama agora, os caras, gayzão. Gayzão. Tá com uma jorra na cama, hein? Show do intervalo. Voltamos em seguida. Quem é o homem? Ei, peraí que deu problema. Aberto o microfone, gente. É o seguinte, como tu tava me falando sobre aquela história, Maurício Amaral, de ter mais de 3 mulheres. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Fala, Geiso. O Porã foi pegar um café pra mim, claro. O Porã foi pegar um café pra ti, cara. Tá grande, hein, mano? Tá gigante. 15 pras duas, estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode, você merece. Pior é que é verdade, Porã trouxe um café pro Geiso, cara. Tu é um cara bom, Porã. Sai da minha cadeira, meu. Foi por isso. Doutor Alceu, por favor, eu quero as 4 primeiras posições e as 4 últimas do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? De qual série, doutor Petra? Série A, doutor Alceu. Doutor Petra, o Grêmio ganhou e o Inter empatou, doutor Petra. Começou a virar a gangorra, né? Começou. Aí joga hoje, com Santos. 9 da noite. Ei, Santos. E o Inter enfiou a primeira estaca lá das reformas do Beira-Rio, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Agora vai. O Inter que estreou camisa nova ontem também. Ó, né? O Lelê vai fazer outro vídeo indignado. Muito bonita a camisa, aliás. Camisa 3. Ô, Geiso, parece como que o Geiso tu arrotou aqui agora, cara. Cara, alguém arrotou aqui. Não é o Duda. Geiso. Ele não conseguiu nem responder. Foi ele que arrotou. Tá peidando aqui no estúdio? Tá tomando. Peidando sim, cara. Quem mais, doutor Alceu? Hoje tem o Brasil no basquete de novo, doutor Pepe. Olha, é verdade. Contra quem hoje? Vai jogar contra quem hoje? A Croácia? Contra o adversário. É sempre contra a Croácia. A basquete é sempre Brasil e Croácia. Sempre. Contra a Croácia. O Brasil já perdeu. É Croácia. Os Estados Unidos vira manchete, mas sempre é contra a Croácia. E depender do resultado, pega a Argentina na outra fase, doutor Pepe. Aí é pedreira. Que é o basquete da Argentina é muito bom. Mas o treinador da seleção brasileira é o treinador que reergueu o basquete da Argentina. É, dá pra meter, era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua informação. Posso passar uma aqui do Mineirinho, muito engraçada, cara. O Mineirinho, enfermeiro de uma clínica lá em Juiz de Fora, foi convidado pelo médico pra tomar conta do consultório por algumas horas enquanto ele estaria ausente. Ai, ai, ai. Diz ele: Josia, vou sair, volto logo e não quero fechar a clínica. Você fecha no final e até lá você atende todos os pacientes que chegarem? Claro que sim, doutor. Já comigo que eu dou conta do recado. O médico saiu, voltou 3 horas depois. E aí, Zé, rolou tudo bem? Ah, só atendi 3 pacientes. primeiro tava com dor de cabeça, tava receitando paracetamol. Ah, muito bom, meu rapaz. E o segundo? Sabe o segundo muito. Tava com indigestão no estrango, e aí eu dei guronozan pra ele. Boa, muito bom, você é bom nisso, hein? E o terceiro? Ah, doutor, esse caso me deu um pouco mais de trabalho, sabe? Tava sentadinho aqui, de repente se abriu a porta e entrou um mulherão muito bonito. Mulherão, grandes, loiras, altas. É despachado, foi arrancando a roupa, tirou tudo, tirou até a carcinha. Bom. Ficou com os peitos de fora, segurando assim na minha frente, sacudindo. Bom. Ajeitou-se sobre a mesa, abriu as pernas e gritou: ajude-me, pelo amor de Deus, faz 5 anos que eu não vejo um homem. Nossa senhora, Zé, e o que que tu fez, Zé? Eu não tive dúvida, carquei-lhe colir nos olhos. Ai, tá bom, vai daí, Mr. Peer. A Camila Cardoso reivindica aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir. Meninos, vamos. Me chamo Camila, moro e trabalho no Sarandi e sempre escuto vocês. Eu e meu noivo Wagner, porque trabalhamos juntos. Resolvi escrever pra vocês pra relatar um fato que ocorreu comigo semana passada. Fui no supermercado, que fica na Assis Brasil, próximo a Fieres. Conhece lá, Jesus? Conheço lá, meu, moro nessa história, meu. É perto ali, né? É perto, é na banda, Porto Alegre, zona norte. Tem uma rixa lá, não tem? Assis Brasil e Sertório. Tem um bonde lá que tu não curte, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. O Geis, dá a tua opinião sobre o que ela tá falando, porque tu mora lá e de repente conhece até o mercado. Tá? Presta atenção no que ela tá dizendo aqui. Chegando nesse mercado, comprei uma gordura vegetal e fui passar no caixa. Peguei o produto e tal ali, paguei. E a moça me deu o troco. Eu pedi uma sacolinha pra colocar tal da gordura, só que pra minha surpresa a moça respondeu: não trabalhamos mais com sacolas. Boa! Eu olhei pra ela, muito surpresa, e disse: então leva o produto na mão? Muito educada, a moça falou: não. Mas se a senhora preferir, pode comprar nossas sacolinhas ao preço de 10 centavos. Boa, 10 centavos. Não, peraí um pouquinho. Caro, essa sacolinha de plástico? 10 centavos. Dona Rosa está de graça. Pois é, pessoal. Agora, além de comprar os produtos, e muitas vezes, segue ela dizendo, né? E muitas vezes de pagar estacionamento, etc., vamos ser obrigados a pagar pelas sacolas. Minha sorte que no meu caso era somente a gordura. Imaginem quem faz rancho. Gostaria muito que vocês aí aproveitassem e falassem alguma coisa. Aproveitem, por favor, e me ajudem a colocar na cabeça do meu noivo. Pra ele casar. O quê? Casa! Daí não. Casa com ela. Na verdade, toda essa história ela inventou pra chegar nessa frase. Cara, não casa, cara. E ele já me enrola há 7 anos. Não casa! Não casa! Não casa! Tá, ô, cara, mas eu acho que mais importante que esse caso ou não casa, porque vai casar, é inevitável, vai casar. Coitado. O lance é a sacola. Quando tu começou o e-mail, eu pensei, pô, que legal, eles não usam mais sacola de plástico e até sugerem ao preço de 10 centavos uma sacola de material reciclável, pano, né, de pano para as pessoas levarem as, mas não é, então estão cobrando 10 centavos pela sacola de plástico, mas é isso? O Fetter, mas eliminar, é justamente para incentivar o consumo consciente de um cara levar uma sacola de pano ou levar caixas de papelão para o supermercado, porque aí vai doer no bolso e aí o cara vai levar a sacola. Olha, eu não sei se vocês leram, eu acho que até o Maurício deu essa notícia, vocês dizem que as sacolas de pano, elas estão ficando, porque as pessoas não lavam, colocam um monte de compra ali, não lavam, elas estão contaminando os alimentos, cara. E aí, em alguns países da Europa, já estão abolindo a sacola de pano e voltando para sacola de plástico reciclável, entendeu? É um negócio assim que a gente fica batendo cabeça nessa questão ecológica aí. E pra mim não tem nada melhor que plástico, cara. O mais bacana. Que alguém botar ali um monte de plástico e depois reciclar. O mais bacana nessa história das sacolas, que levar a sacolinha de casa, é a frase que a gente vai voltar a ouvir da mãe: pega a sacola. Esse é o mais bonito. Mas essa história da sacola também já tem um outro tipo de plástico agora sendo produzido, né? Que ele causa menos problemas. Mas, cara, eu garanto. Ele se acaba antes. Se acaba antes. E eu não assim. Acho muito ruim, porque eu pego a sacola de plástico e uso pra acondicionar lixo. Lixo. Aí eu não compro o saco de lixo. Vai reciclar de novo. Vai reciclar o plástico de novo, entendeu? O problema talvez seja a questão de não ter lugares pra reciclar e ter muito espaço ainda que se usa lixão. O problema não tá na sacolinha de plástico, o problema tá no refrigerante, que não é mais servido em garrafa de vidro e em garrafa de plástico. E também na galera que não separa o lixo. Tu ia comprar um negócio e a mãe dizia: leva os cascos. É. Leva os caras. Cerveja, separar o lixo. Comprar cerveja. Tá, afinal, o que é pra fazer? Eu vou dar uma dica de site, então. Segue a vida. Tem um site chamado Terra Cycle. Terra Cycle, com Y. .com.br. O que acontece? Você paga, você pega o lixo da tua casa, põe no correio com o selo que você imprime na impressora e manda pra esse Terra Cycle aí, e eles dão 2 centavos por cada quilo de lixo pra uma instituição de caridade que você escolhe. Então é um projeto que visa reciclar, real. Mas lixo orgânico também? Lixo orgânico e seco. Ninguém acredita no PNC. Mas como é que vai mandar isso? Manda pelo correio, cara. Tem que gastar? Entra no site, tem tudo certinho lá, terracycle.com.br. O selo é de graça e tal. Escreve, meu. E aí o envio é reembolsado. Reembolsado. Tá bem. Vai daí, Potterzinho. Vida de merda. Hoje eu fui no motel pela primeira vez com a minha namorada. Tinha tudo, colchão d'água aí, cama king size. Ela bebeu 2 doses de tequila, mas não tinha comido nada. Ficou vomitando a noite toda. Ah, não, cara! Acontece, né, Maurício? Vida de merda. Acontece. Hoje meu ex me mandou uma mensagem dizendo: me chama de agricultor que eu planto meu pepino em você. Meu chip tava com meu namorado. Vida de merda. Vida do jeito. Ai, ai, ai. E última aqui. Hoje eu fui no cinema com um amigo e 2 amigas. O combinado era de cada um ficar com uma. Ele ficou com as 2. A história que nós tava falando no intervalo. Não dá pra ir em festa com um amigo bonito, né, cara? Não dá pra contratar estagiário bonito. Ela sai pra passear com o parceiro dele, que é super bonito. Não, velho. Pérolas do Enem. Relembre, as sílabas são notas musicais. Pepe e Enem. Lá, pá. Vamos honrar o sangue que corre em nossas aveias. A fundação do Titanic serve para mostrar a agressividade dos icebergs. A fundação. Icebergs. Ah, é muito agressivo o iceberg. Os gregos eram um povo muito rico, mas que tinha muita dificuldade de comunicação, porque já naquela época ninguém entendia grego. Lenine e Stallone eram grandes figuras do comunismo. Pobre Lenine. Stallone. Lenin e Stalin. O mais violento imperador romano foi Coágula. Coágula. Assim chamado por ser sanguinolento. Demais. Carla Aco Fornari. Muito mandou bom, Carla um Fornari. Que quer ser Fornari. Produtora do é Pretinho. É verdade, a valeu, Carla Fornari quer ser produtora do Pretinho. Oh, potencial, tem contratado a Carla uma Fornari. Pena, tinha aí, vaga ó, até semana dia. Passada aqui. Tá bem. E aí, meu compadre? 2 vagas. Abriu. Tinha que ser do... Avião com políticos cai na fazenda do Nego Velho. E atenção notícia. Para as últimas notícias. O Nego Velho se aproximou e disse: ai, ai, ai, meu Deus, querido, vou ter que enterrar tudo isso. Aí o policial se aproxima, chega lá na fazenda do Nego Velho e perguntou: é aí que mora o Nego Velho? Tigre! O senhor não viu um avião aí com políticos que caiu aqui por perto? Claro que eu vi, querido. Se esparramaram tudo aí no pátio da fazenda aí, querido. E o que que o senhor fez? Olha, eu dei um grito: tem alguém vivo? Aí uns 3 ou 4 levantaram a mão, mas como esses políticos mentem muito, enterrei todos. Nego velho, nego velho. É isso aí, né, cara? E aí, Dudu? Gigante, ô, Dudu, aí, deixa eu te falar uma coisa, Dudu. Aí, a gente tem pouco tempo pra encerrar o programa, ainda tem o trote sabendo, do Geiso. Sabendo, cara. O Geiso tá mandando muito bem, Dudu, no trote. Só quer saber de Geiso. É isso aí. Tu tá com a vida feita, né, Dudu? Então deixa. Só quer saber Geiso, cara. Geiso, cara. Que bichinho. É isso aí, cara. Obrigado, Dudu, pela participação, tá? A participação é um cacete, cara. Que isso, cara. Isso, cara. Eu fiz aqui, cara, uma paradinha que eu quero erguer o Jace, tá ligado? Tu não precisa, ele se ergue sozinho, cara. Mas eu quero dar uma chance, cara. Quero dar uma chance pro cara, meu. Aí eu trouxe umas piadinhas aqui pra nós contar juntos. Então fala, meu. As piadinhas, tá, Jace? Vamos ver, vai lá, então. Acredite em mim, cara. As piadas são boas, cara. Vamos lá, cara. Então vai, meu. Por que o galo canta de olhos fechados, cara? Ah, não, porque ele já sabe a letra da música da Cosa. É isso aí. Agora essa aqui, ó, meu. Como é que as enzimas se reproduzem, cara? Meu, fica uma enzimas da outra. Aí, cara. Como é que se faz omelete de chocolate, cara? Ovos de Páscoa, meu? Agora isso aqui tu não vai saber, cara. Claro. Isso aqui tu não vai saber, deixa cara. Eu ler logo. Ó, cara, aqui, ó. Qual é a diferença entre a lagoa e a padaria, cara? Não, na lagoa, assa pinho salado. É? Na padaria, assa pão salado. Agora a última aqui, cara. O que um cromossomo se salou pro outro, cara? Oi! Cromossomos bonitos, tá? É isso aí, cara. Tá bem, cara. Vai ficar muito bom. É a caixa baixa do programa. Obrigado, Dudu. Pode aproveitar e pedir um som aí, Natália. Pode pedir. Qual é o som aí? Marisa Monte. Marisa Monte, cara. Marisa Monte pra mim, cara. Eu pensei que ia pedir aquela papa napoletano. Papa napoletano. É isso aí, cara. Deixa eu dar um toquezinho aqui de um serviço rápido. Um cara que tem um blog pediu pra gente divulgar aqui. É o Bus Mania. Bus, ônibus em inglês. Com dois S's no caso, B de bola, USS, Bus Mania, voltado para o mundo dos ônibus. Olha. A Bus Mania avisa de greves, aumento de tarifas, chama atenção para problemas de algumas empresas, algumas linhas, anuncia novos modelos de ônibus, conta sobre obras no transporte público e etc. Também há entretenimento com os quadros Foto da Semana e História de Busão. Opa. Mas o blog principalmente tem o compromisso com seu lema de estar sempre de ônibus com você. Boa! Então é Busmania com dois S's, busmania.blogspot.com. Obrigado pelo espaço em seu programa. Mandou aqui a Kaina Branco. Ah, Kaina! Kaina, ou o Kaina, não sei. Kaina Branco. Kaina Branca. E era isso então. Vamos ouvir mais um trote do nosso querido Geiso. Hoje ele ligou pra uma farmácia de manipulação pra tentar manipular a vida. É isso, Geiso? Quem é que teve essa ideia brilhante, Geiso? Eu tava na baia, sei lá. Tava na baia lá. Jogando game. Ligado na farmácia, sei lá. Game que joga lá, meu. Tá bom, cara. Vamos ouvir então aqui. Voltaremos logo mais às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência no Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer manipular a sua vida. Sim, velho. Gisele, boa tarde. Boa tarde, que é o Geiso falado. Como? Que é o Geiso. Oi, Geiso. O que que seria? Eu gostaria de... a farmácia de manipulação, né, meu? Isso. Vocês manipulam os remédios, meu? Manipulamos. Eu gostaria de um remédio salado. Eu sou um pouco de vergonha salada. Tipo, que eu pudesse usar, melhorar, tá ligado? Meu desempenho sexual, tá ligado? Claro. Vocês têm, meu? Trabalhamos, Jason. Eu posso ver uma forma pra te ligar, pode ser? Vocês manipulam as coisas, meu? Manipulamos. Vocês têm um remédio, tá ligado? Tipo, se eu pudesse desaparecer, meu. Como? Tipo, eu não gosto muito da minha vida, tá ligado? Tipo, tem alguma coisa que eu pudesse, tá ligado? Tomar, assim, meio que desaparecer, tá ligado? Tipo, fuf. Olha, tu teria que ver com o médico pra ver uma fórmula específica pra ti, de repente. Tipo, um remédio tão... que eu pudesse ficar mais velho, tá ligado? Manipular o tempo, tipo, fazer coisas que adultos fazem, tá ligado? Uhum. Tô com 17 anos, meu... Não quero, tá ligado, mais essas coisas da vida, tá ligado? Minha vida é um pouco sofrida. Bah. Olha, eu vou pedir pra farmacêutica falar contigo, pode ser? Ela está, meu? Não, ela está no intervalo, daqui a pouco ela está retornando, Sr. Geiso. Olha, eu gostaria também, tá ligado, de um remédio que manipulasse se eu fosse pro intervalo, tá ligado? Olha, eu vou pedir pra ela entrar em contato com o senhor e pro senhor explicar melhor pra ela, pode ser? De repente ela entende melhor. Mas não tá entendendo eu? Sim, o senhor procura medicação pra quê? Para a ereção do meu jeizinho, tá ligado? Só um minutinho, por favor. Em instantes, iremos atendê-lo. Bem, vou ficar esperando, né, meu? Seu pinto é muito importante para nós. Você, 15, você ganha 15% de centímetros. Fórmulas dermatológicas. Já tratamos. Semana, boa tarde. Porã. Ia passar a farmacêutica, falaram? Só um minutinho. Só que não passou, meu. Eu tô ouvindo. Alô? Não, eu estou lhe ouvindo. Não, eu tô ouvindo um cara, meu, falar meia hora aqui do lado. De que tem 15%, meu. Seria só essa? Todo dia 15, exatamente. Ah, todo dia 15 é 15%. Todo dia 15. Só que eu já ouvi 3 vezes, então é 45, meu. Pode ser, Jesus. Ah, então tá, né, meu? Não, é brincadeira. Meu, então beleza, meu. 45% na manipulação do que melhora o meu desempenho, tá ligado? Não. É que é uma gravação, aquela voz. Ah, você tá brincando, meu? Que voz bonita, tá ligado? É, eu tava falando com ele achando que era o cara, tá ligado? Sério, né? Eu falava assim, tipo assim, boa tarde, ele assim, boa tarde, bro. Eu vou! Tipo assim, ó, eu gostaria de manipular uns amigos, tá ligado? Pô, já passou por aqui, fez uma operação. Aumentou de 8 centímetros. Alô? Ah, quem Opa. Fala? Sou eu? Caiu a ligação? Eu acho que você tá caindo, tá ligado? Tipo, eu tô machucado de tanto que caiu a ligação, tá ligado? Eu? Oi. Nossa, eu gostaria de saber, tá ligado? Vocês manipulam pessoas também, tá ligado? Não, pessoas não. Porque eu gostaria de manipular uns amigos meus, meu. Ah, tá bom. Tipo, tem como fazer um remédio, meu, de forma com que eu desapareça, meu? Não tem. De forma com que manipulasse o tempo e eu ficasse mais velho, meu? Também não. Não, meu. Então eu vou ligar pra outra, então. Tá, boa sorte, então. Ok, obrigado. Tá, um abraço, tchau. Mais.